dessa. Se vencer pelo placar mínimo, a decisão vai para os pênaltis. O tricolor chega embalado pelo bom momento, principalmente no Campeonato Brasileiro. É o líder da competição com 7 pontos à frente do vice-líder, o Atlético Mineiro. A equipe paulista segue firme, na verdade, pela luta pelo título da Copa do Brasil. Jamais alcançou em 2021, né? Já que a temporada 2020 na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil termina apenas no ano que vem. Pode ser campeão pela primeira vez a equipe do São Paulo. Em relação ao time que começa jogando com a inflamação no cisto, quem vai ficar de fora da equipe de hoje é o atacante Luciano, obrigado. Luciano, no seu lugar, Tchê entra no meio campo. Na lateral esquerda, Alisson. Na lateral esquerda, Reinaldo, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida de ida, desfalca a equipe do técnico Fernando Diniz. Desta forma, Léo começa como titular, Filipão. Tá certo, Rafa. Esses são os destaques iniciais do São Paulo, bastante modificado para essa partida. Tem a chance de ir à final mais uma vez da Copa do Brasil. Teve uma oportunidade no ano 2000, mas não foi bem sucedido na decisão diante do Cruzeiro. Agora vamos ao super campeão da Copa do Brasil. Vamos aos destaques do tricolor gaúcho, conhecido Imortal. Vem, Rafa, para os destaques do Grêmio. Já o Grêmio, Filipão, chega com a vantagem de poder empatar na partida de hoje no Morumbi, após vencer o jogo de ida na Arena do Grêmio pelo placar de 1 a 0. A equipe gaúcha é a segunda maior vencedora da competição, com 5 títulos conquistados. À frente, apenas a equipe do Cruzeiro, que já conquistou 6 títulos da Copa do Brasil. Em relação ao time que começa jogando na zaga, lesionado, Jeromel fica de fora. No seu lugar, quem vai fazer a dupla de zaga com o Kahneman é o Rodrigues. Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho vai poder contar com o retorno de Alisson, que ficou afastado do time tricolor por mais de 2 meses por conta de lesão, Filipão. Tá certo, Rafa. É um duelo entre São Paulo e Grêmio que a gente vai conferir daqui a pouquinho, às 9h30 da noite. Com vaga na final da Copa do Brasil. E esses dois times já decidiram o Campeonato Brasileiro, mais precisamente em 1981. E já de posse dos principais destaques das duas equipes, dos times que vão iniciar a partida, vamos saber o que muda com essas modificações, tanto de São Paulo quanto do Grêmio, do nosso comentarista de hoje, André Marques. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite aos amigos ligados na Rádio Nacional. Então, sem o Luciano, São Paulo perde bastante. É um cara que tem feito um grande trabalho no ataque tricolor. Com o comando do Fernando Diniz, ele rende e rende muito bem. É um desfalque tanto. Mas o São Paulo, mesmo assim, é muito forte. Tem condições de inverter esse placar, conseguir 2 gols de diferença e levar a vaga para a decisão. O Grêmio é um azarão? Não, não é um azarão. É uma grande equipe, tem a vantagem do empate, isso conta muito. É copeiro, como dizem os gaúchos. Gosta dessa competição que é a Copa do Brasil. Mas o São Paulo sonha com o primeiro título. E eu acho que essa pressão pode pesar. Mesmo com o Grêmio tendo vantagem do empate, eu vejo o São Paulo com mais possibilidades de ir para a decisão. Felipe. Tá certo, André. O São Paulo que vive uma fase esplendorosa, é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, jogando muita bola, tá tirando onda o tricolor paulista nessa temporada 2020 e tem boas possibilidades também na Copa do Brasil. Aqui a gente, às 9h07, vamos fazer uma seleção daqui a pouquinho, viu? Com as escalações de Grêmio e São Paulo, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, não é verdade? Vamos começar aqui com todos os destaques do esporte nessa quarta-feira. Tudo que vai acontecer, não só em São Paulo e Grêmio, direto do Morumbi, mas tantas outras coisas esportivas estão acontecendo. E o Luiz Ferreira vai trazer tudo pra gente. Bom dia, Lu. Boa noite, Luiz. Luiz Ferreira é nacional. Pra você, Felipe Rangel, boa noite aos amigos ligados no Show de Bola Nacional. Felipe Rangel iniciou esse Show de Bola Nacional, essa participação, com uma notícia triste. O presidente da Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, ele faleceu na tarde desta quarta-feira, vítima da Covid-19. Em nota publicada no site da Chape, extremamente consternados, com os nossos corações tomados pela tristeza e incredulidade, comunicamos o falecimento do presidente da Associação Chapecoense de Futebol, Paulo Ricardo Magro. Paulo foi um dos grandes responsáveis pela retomada da Chapecoense dentro e fora de campo. Com a sua coragem, idoneidade e sabedoria, ele permitiu que o time Alviverde pudesse voltar a trilhar um caminho vitorioso, pavimentado pela dignidade e pelo trabalho, valores tantas vezes pregados pelo nosso querido presidente. A nota da Chape, ela prossegue, clubar todos os clubes de Série A, Série B, Série C, prestando condolências à família do Paulo Ricardo Magro e também à família da Chapecoense por conta desse falecimento. Mas falando de Copa do Brasil, eu vou ficar de olho, enquanto você narra São Paulo e Grêmio, eu vou ficar de olho em Palmeiras e América Mineiro. América Mineiro e Palmeiras, as duas equipes já estão escaladas. Lisca doido escalou Matheus no gol, Daniel Borges, Messias, Anderson e Flávio, Giovani, Juninho, Rodolfo, Ademir, Alê e Sábio. Já o técnico Abel Ferreira vai mandar o Palmeiras com o que tem de melhor à sua disposição. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vina, Danilo, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, William Bigode e Luiz Adriano. Demais partidas realizadas nesta quarta-feira pela Série B, o Juventude venceu a Ponte Preta por 2-1. O Juventude, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, está aí firme na briga para voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Espanhol, Granada 2, Valência 1, Celta 2, Huesca 1, Atlético de Madrid 1, Getafe 0, Elche 1, Real Madrid também 1, Felipe. Tá certo, Luiz Ferreira, a gente tá aqui, é muito triste a gente ver que, infelizmente, a Chape vive tendo vive as voltas com algumas, a gente já, infelizmente, já teve que relembrar a tragédia de 2016 aqui em transmissões anteriores, e hoje perde o seu presidente. Mas a Chapecoense também, por outro lado, tem uma boa condição de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, lidera com 62 pontos. Depois vem América Mineiro com 60, Juventude com 52 e Cuiabá com 50. Agora são 9 horas e 11 minutos. Vamos ao cara a cara. E olha lá, hein? Muito bem, vamos ao cara a cara. Vamos fazer aqui uma seleção com as escalações do São Paulo e do Grêmio. Vamos ver quem é que vai vencer cada um desses duelos, né, minha gente? Vamos começar aqui, então. Goleiros. De um lado, Thiago Volpi. Do outro, Vanderlei. Vamos começar aqui então com o Rafa. Thiago Volpi ou Vanderlei, Rafa? Nesse momento, o Thiago Volpi. O Vanderlei teve um grande momento no Santos, mas nesse momento eu fico com o Thiago Volpi. André Marques. Thiago Volpi também está fazendo uma temporada brilhante. Luiz Ferreira. Thiago Volpi. Tá certo. Então vai ser por unanimidade que eu também voto no Thiago Volpi. Voto de Minerva, o Rafael decide, o Rafael Espíndola. Tá certo, tá certo. Por enquanto, quando tiver empate, a gente vê como é que vai ser. Aliás, bacana essa trilha sonora, viu? Eu me sinto no ringue, eu preciso tomar cuidado com quem vai ser meu oponente, porque eu não sou bom nesse negócio de boxe, não, tá certo? Vamos então à lateral direita. De um lado, Juanfran. Do outro, Vitor Ferraz. Rafa. É, são características diferentes, mas no momento do São Paulo, pelo histórico, pela qualidade, vou ficar com o Juanfran. André Marques. Eu curto mais o Vitor Ferraz, acho um jogador mais ofensivo. O Juanfran é muito defensivo, particularmente prefiro o Vitor Ferraz. Luiz Ferreira. Eu vou pela experiência do Juanfran. Eu vou no Juanfran também. Filipão, só uma informação sobre pois o Juanfran. Pois não, Rafa. Ele tinha um contrato até amanhã, na verdade. Expiraria o contrato dele amanhã, na próxima quinta-feira, né, no dia 31 de dezembro. O São Paulo prorrogou o contrato do jogador até o final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele tem contrato com o São Paulo agora até o final de fevereiro do ano que vem. Tá certo. Questões burocráticas precisam ser resolvidas neste momento. A gente está no finalzinho da temporada 2020, apesar desse ano maluco que a gente teve. Ainda vamos ter Campeonato Brasileiro, mas a gente está aí em momento de virada de ano. Agora vamos às defesas, né? Os defensores de São Paulo e Grêmio. Começamos com o duelo entre Arboleda e Rodrigues. Rafa. Esse é o mais fácil, porque o Arboleda é o titular. O Rodrigues está substituindo o Jeromel, que se machucou na partida passada. Então o Arboleda com grande facilidade nessa. Tá certo. André Marques. É, esse é um duelo mais tranquilo. O Arboleda também, até porque o Rodrigues é a reserva do Grêmio. Luiz Ferreira. Arboleda. Arboleda também. Vamos. Pode ir que eu tô anotando aqui. Então depois eu passo a seleção completa. Tá certo. Vamos lá. A outra posição da zaga. De um lado, no São Paulo, Bruno Alves. Do outro, Kahneman. Rafa. Eu gosto muito do argentino, Kahneman. Eu vou ficar com ele. Qualidade, jogador que tem um bom tempo de bola. Tem qualidade na saída de bola. Eu vou ficar com o Kahneman. André Marques. Kahneman também, baita jogador e está competindo com o Bruno Alves, que eu acho um jogador bem comum. Luiz Ferreira. Kahneman também. Aqui vai ser unanimidade, vamos de Kahneman novamente. Agora lateral esquerda, no São Paulo, Léo. No Grêmio, Diogo Barbosa. Rafa. Filipão, essa situação é a mesma da Arboleda em relação ao Rodrigues. O Diogo Barbosa é o titular, o Léo é reserva, hoje vai substituir o Reinaldo, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida passada. O Léo entra como substituto. Eu vou ficar como o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, que teve uma temporada ruim no Palmeiras, fraca, abaixo do esperado, agora vai se recuperando com o Renato Gaúcho. Portanto, eu fico com o Diogo Barbosa. André Marques. Eu fico com o Diogo Barbosa, acho mais jogador. O Diogo Barbosa, que na época de Botafogo jogava mais, no Palmeiras teve uma passagem regular para boa e está tentando se firmar no Grêmio. Eu fico com o Diogo Barbosa. Luiz Ferreira. Se fosse Diogo Barbosa contra Reinaldo, eu votaria no Reinaldo, mas contra, como é contra o Léo, eu fico com o Diogo Barbosa. Tá certo, eu também voto no Diogo Barbosa. Vamos ao meio campo. Cabeça de área ali, né? Vamos trazer aqui os duelantes desta posição. No lado do São Paulo, Luan. No lado do Grêmio, Lucas Silva. Rafa. Luan. André. Luan. Luiz Ferreira. Luan. Eu também vou no Luan. Agora Daniel Alves contra Matheus Henrique. Rafa. Muita diferença de qualidade. Daniel Alves cada vez mais se recuperando desde que ele chegou ao São Paulo. É o melhor momento dele, está comandando o meio campo da equipe tricolor. Então o Daniel Alves em grande momento dificilmente vai perder para o Matheus Henrique, mesmo ele estourando. É um jogador que seleção, enfim, Daniel Alves. Tá certo, André? Daniel. Daniel sempre contra qualquer um dos jogadores do Grêmio pela experiência e pela história. Tá certo, joga demais Daniel Alves. Vamos lá, Luiz Ferreira? Daniel Alves, siga os relatores. Seguimos o relator também, fico com Daniel Alves. Agora o duelo entre Tietê e Jean-Pierre. Rafa. Eu gosto muito do Tietê, mas o Tietê é reserva no São Paulo, né? E o Jean-Pierre é excelente jogador, um baita jogador. Novo, não sente jogo decisivo, parte para cima, jogador promissor, então fico com Jean-Pierre. André. Jogador que logo estará na seleção brasileira, para mim, o Jean-Pierre. Luiz Ferreira. Jean-Pierre. Eu vou quebrar a corrente, vou votar no Tietê dessa vez. Vamos lá, agora o duelo, agora fica complicado porque a distribuição de São Paulo é diferente da do Grêmio, mas a gente vai continuar nessa mesma atuada. De um lado, Igor Gomes, do outro, Alisson. Rafa. O Alisson está voltando de lesão, então o Igor Gomes tem tudo para fazer uma partida superior à do Alisson. Apesar do Alisson ser um jogador muito útil, é aquele motorzinho da equipe do Grêmio, mas eu fico com o Igor Gomes, já que o Alisson volta de contusão. Tá certo, André? Igor Gomes vai fazendo um grande campeonato brasileiro e Copa do Brasil também. É um dos jogadores do São Paulo que são primordiais no esquema tático do Fernando Diniz. Luiz Ferreira. Vou de Igor Gomes também, tá jogando demais. Beleza, também voto no Igor Gomes. Agora o duelo é entre Gabriel Sara e Pepe. Rafa. Olha, o Pepe, assim como o André já falou sobre o Jean-Pierre, provavelmente vai ter uma oportunidade na seleção brasileira. o seu empresário Adriano Spadotto, através do Twitter, ou melhor, no Story, justamente, disse que o jogador faria sua última partida com a camisa do clube e depois apagou. O Zenit da Rússia tem interesse no jogador e também o Porto. Então, por todas essas credenciais, esse desejo de clubes europeus pela sua temporada, pelo seu futebol, eu fico com o PP. André? Eu fico também com o PP. Acho que é um jogador extremamente promissor. Estou com o Rafa, logo está na seleção brasileira. Não que o Gabriel Sara também não esteja fazendo um campeonato absurdo. Também é um jogador com futuro de seleção brasileira. Mas acho que o PP está um pouquinho mais pronto. Luiz Ferreira? Sou fã do Gabriel Sara, mas eu fico com o PP. Fico com o PP também. Agora o duelo é dos matadores. No São Paulo, Brenner. No Grêmio, Diego Souza. Rafa? Eu gosto muito do Diego Souza, mas o Brenner está fazendo uma temporada excepcional. Matador, jogador promissor. Eu acho que eu vou repetir a mesma coisa que eu falei do PP e o André falou do Jean-Pierre. O Brenner é uma grande promessa do São Paulo que eu estou confiando muito. Então eu fico com o Brenner. Tá certo, André? Eu fico com o Diego Souza. Acho que é jogador de jogo grande. Esse tipo de jogo, como é o de hoje, como foi o da semana passada, eu acho que ele é o cara. Pode resolver e por isso eu prefiro o Diego Souza. Luiz Ferreira? Olha, eu vou ficar com o Brenner, porque eu gosto de atacante do estilo dele, atacante promissor, é rápido, sabe jogar com pivô, sabe jogar se lançando. Eu vou ficar com o Brenner, embora eu também seja muito fã do Diego Souza. Olha, eu acho que esse aqui é o duelo mais difícil, viu? Porque do outro, de um lado a gente tem um jogador muito promissor, que está jogando muita bola nesse ano, que é o Brenner. Do outro lado a gente tem aqui o Diego Souza, que é um cara que atua bem em diferentes posições e hoje está atuando aqui no ataque. Difícil, mas ligeiramente eu vou aqui ficar com o Brenner. Tá certo? Esse foi o cara a cara dos jogadores e agora vamos colocar frente a frente os treinadores. Eles já foram jogadores em posições parecidas, mas como jogadores não dá comparação, não dá para comparar, dá para comparar porque o Renato foi um negócio absurdo de craque, né, Renato Gaúcho. Mas o duelo aqui não é de jogadores, é de treinadores. Então vamos ter o duelo entre Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Rafa, esse duelo eu tenho muita facilidade em falar. Eu fico muito com o Renato. O Renato Gaúcho, campeão na Libertadores, enfim, tem uma carreira agora vitoriosa como treinador, campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Claro que o Fernando Diniz é a promessa, mas ainda não conseguiu cumprir. Claro, está no caminho, está na ponta do Campeonato Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil, está no seu auge da carreira. Enquanto o Renato, ele continua com um projeto que é vencedor do Grêmio, que é um time comum, se você pegar o time do Grêmio, não é um grande time, e ele faz todo ano, além, obviamente, dos títulos que ele já conquistou, faz o Grêmio ser competitivo. Hoje, Renato Gaúcho. Amanhã, a gente pode mudar, mas hoje, Renato Gaúcho. Tá certo. André? Então, eu discordo do Rafa, eu vejo o Fernando Diniz como uma temporada brilhante, acho que tem todo o mérito o Raí, o Alexandre Pássaro, que fez esse trabalho no São Paulo e está chegando para o Vasco. Na manutenção do Fernando Diniz, quando o São Paulo foi eliminado da Libertadores, pediram a cabeça dele. Quando o São Paulo caiu da Sul-Americana, também. E tá aí o Fernando Diniz, líder do brasileiro, virtual campeão e com uma boa possibilidade de chegar na final da Copa do Brasil. Renato tem um trabalho a longo prazo maravilhoso e vai seguir nesse trabalho pelo visto no Grêmio, mas acho que o ano é melhor para o Fernando Diniz. Luiz Ferreira? Essa para mim é a mais difícil, mas eu vou ficar com o conjunto da obra, o Renato Gaúcho. Sempre colocando o Grêmio nas cabeças, entrando, saindo. O Grêmio está sempre disputando alguma coisa na parte de cima da tabela. Eu fico com o Renato Gaúcho. Tá certo. Eu também acho esse duelo bem complicado, porque são dois treinadores com bons trabalhos, de naturezas diferentes, como a gente já citou aqui. O Renato Gaúcho tem um conjunto da obra espetacular e o Fernando Diniz ainda tem algo a provar, mas nessa temporada o cara está indo muito bem. Acho que ele se encontrou no São Paulo. E com muita dor no coração, dessa vez eu voto no Fernando Diniz, apesar do grande então, trabalho que o Renato. Técnico. Empatou. Então, Rafael Espíndola. Rafael Espíndola, você foi o escolhido para dar um voto de Miguel. Renato Gaúcho. Acerto. Portanto, a seleção do cara a cara tem como técnico Renato Gaúcho, e meu tá caro Luiz Ferreira. Thiago Volpi no gol, Juanfran, Arboleda, Kahneman e Diogo Barbosa, Luan, Daniel Alves, Jean-Pierre e Igor Gomes, Pepe e Brenner. O técnico é Renato Gaúcho. Bastante equilibrada. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atletas do São Paulo contra 4 do Grêmio, mas o técnico. Tá certo. É isso. É isso. Esse é o hino do São Paulo Futebol Clube. O tricolor paulista que há muito tempo não grita é campeão no nível nacional. Nunca conquistou a Copa do Brasil. Foi campeão brasileiro pela última vez em 2007 e está no caminho aí das duas competições nacionais. Quem sabe, os torcedores do São Paulo Futebol Clube não gritam, é campeão na temporada 2020. Agora são 9 horas e 25 minutos, a epopeia está prestes a começar. Vamos chamar então os 22 artistas dessa contenda. Vem aí a... escalações de São Paulo e Grêmio com o repórter Maneiro. Olha aí, o timaço nacional. Rafael Monteiro. Salve o tricolor. No centésimo confronto entre São Paulo e Grêmio do futebol brasileiro, o tricolor paulista entra em campo com camisa número 1, Thiago Volpi no gol. Na direita, 20, Juanfran. A dupla de zaga é formada pelo camisa 5, Arboleda, e 3, Bruno Alves. Na esquerda, finalizando o sistema defensivo, o camisa 16, Léo. Na meiuca, 13, Luan. 10, Daniel Alves. 8, Tchê. 26, Igor Gomes. E 21, Gabriel Sara. No ataque, o promissor Brenner, camisa número 30. O técnico é o Fernando Diniz. Tricolor gaúcho em busca do sexto título da Copa do Brasil. Entra em campo com camisa número 27, Vanderlei no gol. Na direita, 2, Vitor Ferraz. O miolo de zaga é formado pelo camisa 38, Rodrigues, e 4, Kahneman. Na esquerda, finalizando o sistema defensivo, 32, Diogo Barbosa. No meio campo, 16, Lucas Silva. 7, Matheus Henrique. E 10, Jean-Pierre. No ataque, 23, Alisson. 25, Pepe. 29, Diego Souza. O técnico é o Renato Gaúcho. O trio é do Rio de Janeiro. Apita, Bruno Arleu de Araújo. O primeiro auxiliar é o Luiz Cláudio Regazzoni. O segundo auxiliar é o Thiago Henrique Neto Correia Farinha. O árbitro de vídeo é de Santa Catarina. E o nome dele é Rodrigo D'Alonso Ferreira. Tudo certo para começar. De um lado, São Paulo. Do outro, o Grêmio, semifinal da Copa do Brasil. E eu vou passar para ele. Comandar os primeiros 45 minutos de pura emoção. Ele, que é o da batida perfeita. Felipe Rangel. Tá certo, minha gente. São 9 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho vai começar a partida entre São Paulo e Grêmio, direto do Gigante do Morumbi. E você vai conferir tudo com a gente aqui nos 1130 da Rádio Nacional. Você tá muito ligado aqui em mais uma jornada esportiva. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Um duelo tricolor que já foi decisão de Campeonato Brasileiro. As duas equipes fizeram a final do Torneio Nacional de 1981 e naquela época deu Grêmio. Vamos ver o que vai acontecer na semifinal do Campeonato da Copa do Brasil. São Paulo e Grêmio. Grêmio que já tem 5 conquistas ao São Paulo. Ainda falta essa taça. Meu caro André Marques, eu vou chamar você aqui porque os times vêm bastante modificados com esquemas diferentes. O que muda com o São Paulo no caso da saída aqui do Reinaldo, que está suspenso, e a entrada do Tietê, talvez ali para compor meio campo, mas pode pintar no ataque também, e por outro lado também o Grêmio que está modificado. Como é que você está enxergando esses primeiros movimentos aí, essas primeiras escalações, André? O Felipe, em termos de São Paulo, eu acredito que a entrada do Léo no lugar do Reinaldo não vai mexer tanto. Acho que o Reinaldo é um jogador com mais qualidade, tem aquela batida boa na bola, em bola parada, em cobrança de pênalti. O Léo não tem isso, mas o Léo é um jogador muito ágil, tem muita velocidade, então apoia bastante e recompõe com facilidade. Então acho que o São Paulo nesse ponto não vai perder tanto. Agora, a saída do Luciano sim é algo que o São Paulo vai sentir. O Tietê é um jogador com características completamente diferentes. O Luciano é um finalizador. O Tietê, apesar de ser um bom jogador, não tem essa característica. É um jogador mais de movimentação. Vai dar velocidade também ao meio campo. São Paulo hoje tem um meio campo muito leve, com Luan, Daniel Alves e o Tietê. Igor Gomes e Gabriel Sara também caem ali pelo meio, né? O Brenner um pouquinho mais à frente, mas também um jogador de movimentação. Acho que o São Paulo vai jogar na característica dele, como normalmente joga com o Fernando Diniz. E o Grêmio, ele vai ser o Grêmio também. O Grêmio não tem medo, não acua. O Grêmio não tem essa de ficar no sistema defensivo, não. Vai jogar para atacar também, sempre que tiver a bola. Grande jogo pela frente que a gente vai contar aqui na Nacional, Felipe. Tá certo, André. A gente tá na expectativa da Copa do Brasil. Vão ser decididos os finalistas da competição. Começou. São Paulo e Grêmio. E do outro lado, América Mineiro e Palmeiras. Começou, Luiz Ferreira? Começou, bola rolando na Arena Independência em BH para América Mineiro e Palmeiras. Deu empate, primeiro jogo 1-1. Novo empate, disputa de pênalti, Felipe. Tá certo. Daqui a pouquinho vai começar o jogo entre São Paulo e Grêmio no Morumbi. Filipão, pois não, Rafa? Só para confirmar aqui uma vantagem da equipe do Grêmio. Há 5 anos o Grêmio não perde para o São Paulo. São 5 vitórias do Grêmio e 5 empates em 10 jogos disputados nesse período. Hoje é o 100º jogo entre Grêmio e São Paulo. Ao todo já foram disputados 99 duelos. São 37 vitórias do São Paulo, 29 empates e 33 vitórias do Grêmio, Filipão. Tá certo, minha gente. Por enquanto, o árbitro da partida, o Bruno Arleu de Araújo, observa aqui 1 minuto de silêncio por conta da pandemia de Covid-19 no Brasil, que infelizmente já figura em quase 8 milhões de casos, e nos mortos estamos batendo os 200 mil, infelizmente. A gente eleva o nosso pensamento aí de condolências e respeito às 200 mil famílias que infelizmente perderam pessoas para essa pandemia. Mas também precisamos fazer o show continuar. Rola a bola! Boa viagem, meu povo! Brasil! Rádio Nacional! Felipe Rangel! Vamos nessa, meu povo! Você tá em busca da cadência perfeita? Vem comigo que eu te mostro! Começou o jogo! No Morumbi, São Paulo e Grêmio vão decidindo a uma vaga na final da Copa do Brasil. A saída pertenceu à equipe do São Paulo, mas a movimentação agora é da equipe do Grêmio. Toque do lado direito, teve giro, arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Vamos chegando aí a 1 minuto de jogo, vai cobrar o arremesso ali o Léo para a equipe do Tricolor. Está um pouquinho parado o jogo, ele fez a cobertura, chegou bem por ali o Jean-Pierre para afastar o perigo para a equipe do Grêmio. Você vem junto com a gente nos 1130 da Rádio Nacional, São Paulo e Grêmio. Ao São Paulo, só a vitória por 2 gols de diferença interessa. Se vencer por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Portanto, o São Paulo se movimenta no campo de defesa. Vai por ali Arboleda, vai ligando com o Daniel Alves no meio campo. Ele vai tentar romper a linha que divide o gramado. Daniel Alves para, vê a marcação se aproximar. Tocou curtinho para a chegada de Tietê, tocou mais atrás, vai se movimentando no campo de defesa, o tricolor Daniel Alves, bota o São Paulo no canto de ataque, Igor Gomes fez o giro, tem 2 jogadores do Grêmio, ele tocou mais atrás pelo Daniel Alves, domina por ali, o Tietê vai fazer a movimentação no meio campo, Daniel Alves sempre comandando pelo lado esquerdo, o lançamento é feito para ninguém. Chegou fácil o Vanderlei para fazer a defesa, Rafa. O Daniel Alves tentou enfiar para o Brenner, mas foi forte demais pelo lado direito. O Brenner estava caindo pelo meio. A bola acabou sobrando para o goleiro Vanderlei, que fez a defesa com tranquilidade. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. O placar nacional, Filipão. 1 minuto 52 minutos do primeiro tempo, São Paulo 0, Grêmio 0 no estádio do Morumbi. O Grêmio precisa apenas de um empate para se classificar a mais uma final da Copa do Brasil. O Grêmio tem 5 conquistas, mas o tricolor quer essa primeira Copa do Brasil na sua história. Vamos ao Grêmio. O Grêmio se movimenta no meio-campo. Vitor Ferraz vai ligando rapidinho por ali. Jean-Pierre faz o giro. 3 jogadores do São Paulo dando combate. Vitor Ferraz começa a jogada pelo lado esquerdo. Afasta mais atrás, buscando a jogada com o Rodrigues, e o Rodrigues recua para o goleiro Vanderlei para dar a saída. 2 minutos e meio do primeiro tempo, São Paulo 0, Grêmio 0, e vem o Grêmio, vai tentando se movimentar no meio campo, chegou bem para fazer o corte por ali, Arboleda vai fazer o recuo para o goleiro Thiago Volpi. Por enquanto o jogo está bastante estudado, daqui a pouquinho a gente vai chamar o André Marques para falar um pouquinho das primeiras impressões, são os primeiros movimentos, um jogo muito estudado nesse momento, mas o São Paulo vai tentando chegar, o lançamento é feito do lado esquerdo, vem buscando por ali, jogada Léo, mas acabou o campo, né? Morreu a jogada pela linha lateral, um lançamento muito comprido, né, Rafa? Foi comprido, mas acho que o Brenner deu uma vacilada, ele perdeu o tempo de bola e a bola acabou saindo pela lateral, lateral a favor da equipe do Grêmio no campo de defesa. Vitor Ferraz na bola, 0-0 ao placar nacional, Filipão. Tá certo, 3 minutos 15 segundos do primeiro tempo, São Paulo 0, Grêmio 0, cobra a lateral, Vitor Ferraz, tocou de cabeça por ali, o Léo afastou o perigo para a equipe do São Paulo, chegou Arboleda, dá o combate, o jogo tá muito muito bate-rebate na sequência do lance ali, falta para a equipe do São Paulo, tem jogador do Grêmio caído, Rafa. Justamente, é o Rodrigues, camisa número 38, foi deslocado pelo Brenner, o Brenner deu aquele toquinho em cima do jogador Rodrigues, o zagueiro que está substituindo o Pedro Jeromel, ele já se recuperou, já de pé. Falta a favor da equipe, para a equipe do Grêmio, 0-0 é o placar nacional, Filipão. 0-0 é o placar nacional, vamos chegando a 4 minutos da primeira etapa dessa partida. Toque de cabeça da equipe do Grêmio, chegou o Juanfran, afastou o perigo para a equipe do São Paulo. Estão todos os jogadores ali no setor direito da defesa do São Paulo. No bate-rebate, Matheus Henrique deu um balão para frente, é só arremesso lateral para a equipe do São Paulo. 0-0 São Paulo e Grêmio, esse resultado é bom para o tricolor gaúcho. Ao tricolor paulista, só a vitória interessa. Será que o São Paulo vai fazer valer o seu bom futebol do Campeonato Brasileiro nessa Copa do Brasil? É o que o torcedor do São Paulo espera. Já o torcedor do Grêmio quer fazer valer a sua tradição na Copa do Brasil. Vem o tricolor, vem pelo lado direito, vem com o Juanfran, tocou mais atrás, Arboleda faz o domínio, ligação ali com o Daniel Alves, é com quem sempre começa a jogada no meio campo, tocou pro Arboleda, é boa a jogada, vem chegando por ali Gabriel Sara na linha de fundo, chegou bem o Kahneman para fazer o corte, botou pela linha lateral, o São Paulo aperta no campo de ataque, Juanfran faz o arremesso lateral, tocou mais atrás, Arboleda vai fazer o balão, mas ele não tocou para ninguém. Ele fez o chuveirinho, chegou bem o Vanderlei para fazer a defesa, Rafa. Ele tentava buscar o Sara, só que a bola foi muito fechada. Aí o goleiro Vanderlei pode colocar a mão na bola, saiu no segundo pau e fez a defesa. Já ligou o contra-ataque de forma errada, lateral a favor de São Paulo, que volta para o ataque, Filipão. Parte o tricolor para o campo de ataque, vamos fazer o giro. Se liga aí, torcedor, não perca a hora. 9h38 em São Paulo. A epopeia está em seus primeiros movimentos, 5 minutos 30 segundos do primeiro capítulo dessa história, São Paulo 0, Grêmio 0. 7 minutos do primeiro tempo na Arena Independência em Belo Horizonte, América Mineiro 0, Palmeiras também 0. Futebol da moda nacional. Felipe Rangel. Vem com a gente, meu povo, esse é o Show de Bola Nacional, estamos todos em busca da cadência perfeita, vem com a gente que a gente te mostra, vamos chegando a 6 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio, o Grêmio tenta sair jogando para o campo de ataque, o Vanderlei tentou repor a bola direto para o ataque do Grêmio, mas a jogada morreu ali com o goleiro do São Paulo, Thiago Volpi. O São Paulo se movimenta com tranquilidade no campo de defesa. Tietê vem buscar jogo aqui no meio campo, faz o giro para cima da marcação do Grêmio, já buscou o desafogo ali com Daniel Alves. Ele vai levando o tricolor ali para o meio campo, tocou na direita para Juanfran, e o Juanfran recua para o Arboleda, que recomeça para a equipe do São Paulo. 6 minutos e meio do primeiro tempo, 0-0, São Paulo e Grêmio. Vem o tricolor paulista, Daniel Alves para o Juanfran, e o Juanfran se atrapalhou na jogada ali pela lateral, deixou a bola sair pela linha lateral, foi deu uma confundida ali, deu um tilt ali no, na cabeça do Juanfran, né, rapaz? Justamente, o espanhol deu mole, errou um passe de 2 metros, um passe simples, rasteiro, acabou tocando direto para a linha de lado, lateral já cobrado rapidinho pelo Grêmio, 0-0 ao placar nacional, Filipão. Tá certo, vamos chegando a 7 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. Daqui a pouquinho eu vou chamar o André Marques para dar as primeiras impressões desse duelo entre São Paulo e Grêmio, que vão decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Do lado de lá, de Belo Horizonte, América Mineiro e Palmeiras, o duelo verde em Minas Gerais. Vamos a 7 minutos e 20 segundos, o São Paulo aperta no lado direito, vai cobrar o arremesso lateral, Juanfran recomeça com Arboleda sempre por ali, vai cadenciando o jogo, o zagueirão do São Paulo tocou para o Tietê, recebeu de volta Arboleda, Daniel Alves se posiciona ali no meio campo para tentar recomeçar para a equipe do São Paulo, puxa a jogada pelo meio, tocou para o Arboleda tenta se movimentar aqui pelo lado direito, se desloca Tietê, recebeu, tocou para Daniel Alves já no campo de ataque, tocou do outro lado para o Igor Gomes. Ele faz o giro, puxa mais atrás buscando jogada com Bruno Alves. O São Paulo não consegue passar ali do meio campo para ter jogadas mais agudas de ataque. Recomeça Arboleda, vamos chegando a 8 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. Tietê recebeu por ali, o Gabriel Sara deixou a bola sair. Tá confusa a equipe do São Paulo, Rafa. Justamente, o Tietê deu um passe, na verdade, forte demais. O Sara estava bem próximo ali à linha de lado, não conseguiu fazer o domínio. Foi uma bola muito forçada, a bola acabou saindo pela linha de lado, lateral a favor do Grêmio. Diogo Barbosa cobrou. Diogo Barbosa cobrou, lá vem o Grêmio, do lado esquerdo vem Alisson pelo meio. Chegou bem Arboleda para fazer o corte, bota pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Grêmio. Vai preocupado ali o Renato Gaúcho, vai tentando orientar a sua equipe, vai cobrar o escanteio do lado direito, Jean-Pierre, né, Rafa? Justamente, o Alisson tentou dar o drible no Arboleda, o Arboleda cortou e o Jean-Pierre vai efetuar a cobrança de perna direita, Filipão. Vai fazer a cobrança Jean-Pierre de escanteio para a equipe do Grêmio. A primeira jogada de perigo do tricolor gaúcho, jogou no segundo pau, toque de cabeça no meio, a cabeçada foi para fora. Foi o Kahneman que finalizou essa jogada, Rafa. E foi uma jogada ensaiada, bateu no segundo pau o Jean-Pierre. Chegou ali escorando o jogador do Grêmio, o Matheus Henrique. Na sequência, o Kahneman se antecipa a zaga do São Paulo e cabeceia ao lado esquerdo do goleiro Volpi. O Volpi, vendido no lance, apenas orou. A bola saiu pela linha de lado, pelo lado esquerdo de ataque, já cobrado o tiro de meta. Lá vem o Grêmio novamente, o chute do cruzado. Tocou por último na zaga do São Paulo, morreu pela linha de fundo. Escanteio para o tricolor gaúcho. Vem chegando com perigo o Grêmio dessa vez. De novo escanteio para o Grêmio, Rafa. A tentativa do cruzamento. O Alisson tentou o cruzamento pelo lado direito. A bola explodiu na marcação ali do Juanfran e foi para a linha de fundo. Escanteio para o Grêmio pelo lado direito de ataque. Mais uma vez ele, Jean-Pierre. Toma distância Jean-Pierre para fazer a cobrança do escanteio. Autoriza o árbitro, partiu Jean-Pierre. Cobrou na marca do pênalti, subiu de cabeça, sobrou, bateu Vitor Ferraz. Salva em cima da linha o tricolor paulista. No meio do caminho, Igor Gomes cortou, salvou São Paulo. Me lembrou Ronaldo Luiz nos anos 90, Rafa. É verdade. Mais uma jogada ensaiada. Parece o ponto fraco do São Paulo, essa bola aérea. A escorada de cabeça do Lucas Silva, a bola sobra sozinho pro Vitor Ferraz, que explode a bola na trave. Quase o primeiro do Grêmio, 0-0 ao placar nacional. Tá certo, se liga aí, torcedor, não perca a hora. 9h43. A epopeia continua, 10 minutos 40 segundos, São Paulo 0, Grêmio 0. 12 minutos do primeiro tempo na Arena Independência, segue América Mineiro e Palmeiras 0-0. Esporte Nacional. Felipe Rangel. Lá vem São Paulo, vem com Tchê, a entrada da área, tocou do outro lado, chega bem, a zaga do Grêmio afastou o perigo, São Paulo marca a saída de bola e na sequência falta para a equipe do Grêmio no campo de defesa. Deixa eu chamar aqui o André Marques para suas primeiras impressões. O André, o jogo começou um pouco movimentado, estudado, mas parece que nesses últimos minutos ganhou um pouco mais de fôlego, ganhou um pouco mais de gás, né, André? É, o São Paulo começou com a posse de bola, mas nos últimos 3 minutos desses 11 já jogados, o Grêmio foi para cima, teve 2 escanteios e nesse último o Vitor Ferraz perdeu um gol feito. É o tipo de gol que não se perde no mata-mata. Pode ser que ele lamente muito isso no final do jogo, viu, Felipe? Tá certo, André. Num jogo tão pegado, num jogo tão disputado, num placar apertado, isso faz diferença. 11 minutos 43 segundos, 0-0 São Paulo e Grêmio. O Grêmio se movimenta no meio-campo, lançamento feito por Vitor Ferraz, mas a jogada morreu do lado direito. É só arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Toda a preocupação de Renato Gaúcho, toda a preocupação de Fernando Diniz. Vamos chegando aos 12 minutos do primeiro tempo. 0-0 São Paulo e Grêmio. É um resultado que favorece o tricolor gaúcho, que venceu a primeira partida por 1-0. Mas o São Paulo vive uma grande fase e quer ganhar tudo nessa temporada 2020. Está na semifinal da Copa do Brasil e tem boas possibilidades de vencer o Campeonato Brasileiro. O tricolor se movimenta no meio campo com Arboleda. Do Arboleda aqui do lado esquerdo buscando o Léo. Abre jogo. Agora tentando jogada pelo lado esquerdo. Tchê se movimenta. Faz o lançamento. Vai buscando por ali o Brenner. Falhou o zagueirão do Grêmio. Chegou bem o Vanderlei para fazer a defesa. Salvou ali a jogada. Evitou que seria um escanteio para o São Paulo, Rafa. É, espirrou o taco ali, né? O jogador Rodrigues, o zagueiro do Grêmio, tentou dar um bicão pra frente, saiu pela culatra, o Vanderlei atento, fez a defesa, já saiu jogando 0-0 placar nacional. Vamos chegando a 13 minutos do primeiro tempo, São Paulo 0 e Grêmio 0. São Paulo se movimenta no campo de defesa, Daniel Alves tocou para Gabriel Sara. Gabriel Sara buscando jogada aqui do lado direito com o Ranfran. Ele tenta avançar para o campo de ataque, conseguiu, mas é muito apertado pelo jogador do Grêmio, que era o Diogo Barbosa, e sofre falta ali no comecinho do campo de ataque, lado direito, Rafa. É, sofreu a falta, quando vinha em velocidade, chegou ali, sofreu um empurrão do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa empurrou pelo lado direito aqui o Daniel Alves, a falta já foi cobrada, 0-0 ao placar nacional. 0-0 ao placar nacional, é o Daniel Alves que está se movimentando do lado direito, buscou o Arboleda, e aí na sequência do lance chegou bem para fazer o corte ali, o PP para o arremesso lateral. O São Paulo continua no campo de ataque, Ruanfran recomeça do lado de lá, Arboleda aqui no campo de defesa, no meio campo, vai recomeçando a jogada com Bruno Alves, ele recebe de volta, Arboleda caindo aqui pelo lado direito, avançou pelo campo de ataque, aperta a marcação por ali o camisa 10 do Grêmio, que é o Jean-Pierre. A jogada vem com o Ruanfran aqui do lado direito, recomeça, vem pro toque aqui, o zagueirão Bruno Alves rompe a linha aqui, divide o gramado, avança com a equipe do São Paulo, vai tentando sair, a marcação do Grêmio é muito forte, tenta se salvar por ali no bate-rebate, é falta, falta marcada para a defesa do Grêmio, Rafa. Justamente, e o PP aparecendo um pouco na partida, quando ele pegou na bola, acabou tomando aquela pancadinha por baixo do Daniel Alves, falta bem marcada no campo de defesa da equipe do Grêmio, Kahneman na bola. Kahneman na bola para a equipe do Grêmio, toma distância para fazer a cobrança de falta no campo de defesa. Vamos chegando a 14 minutos e 30 segundos, quase 15 minutos do primeiro capítulo dessa história. 0-0 São Paulo e Grêmio, você vem junto com a gente. Hoje é dia de decisão, vale vaga na final. São Paulo e Grêmio, América Mineiro e Palmeiras. Quem será que vai decidir a Copa do Brasil na temporada 2020? Vem o São Paulo, vem no campo de defesa, o toque vai tentando apertar, vem fechando meio campo a equipe do Grêmio, tentando avançar por ali o Matheus Henrique para a equipe do São Paulo, recupera o tricolor, tá muito pegado o jogo no meio campo, é falta e cartão amarelo, Rafa. E foi uma falta duríssima do Matheus Henrique, desnecessária em cima do Luan, um carrinho perigosíssimo, pode machucar o Luan, camisa número 13 da equipe do São Paulo, numa dividida desnecessária, imprudente no meio campo, cartão amarelo muito bem aplicado pelo árbitro da partida, Filipão. Tá certo, se liga aí, torcedor, não perca a hora. 9h48. A epopeia continua, 15 minutos e meio, primeiro capítulo, São Paulo 0, Grêmio 0. 17 minutos do primeiro tempo, segue América Mineiro 0, Palmeiras 0. Futebol é nacional. futebol nacional. Felipe Rangel. Vem junto com a gente, meu povo. Vamos aos 16 minutos do primeiro tempo. 0-0 São Paulo e Grêmio. Vem o tricolor agora do lado esquerdo, buscando a jogada por ali. O Luan tocou do outro lado, Arboleda. Agora recomeçou do lado direito. Recebeu de volta Arboleda. Aperta a marcação no meio-campo a equipe do Grêmio. Aí o Arboleda tem que recomeçar. Recuando bola para o goleiro Thiago Volpi. O André Marques, aos 16 minutos desse primeiro tempo. O jogo muito pegado no meio-campo. Mas a gente ainda não consegue definir quem é que está melhor na partida, né, André? É, o Grêmio teve a melhor oportunidade, mas acho que o Renato, nesse começo de jogo, está dando um nó na equipe do Fernando Diniz. O São Paulo não tem espaços para passar da intermediária da defesa do Grêmio. Está, por enquanto, marcando muito bem e saindo para o contra-ataque. O São Paulo toca a bola, tem a posse, mas não criou rigorosamente nada até agora, Felipe. Tá certo, o São Paulo está tentando jogar daqui pelo lado direito, o Juanfran vai cobrar o arremesso lateral, ligou rapidinho por ali o Igor Gomes, recebeu de volta, tá muito pegado o jogo da equipe do Grêmio, tem sempre três jogadores em cima de jogadores do São Paulo, marcação muito boa, o São Paulo realmente está tendo dificuldade para ter jogadas de ataque. Arremesso lateral para a equipe do Grêmio no campo de defesa, chegamos a 17 minutos do primeiro tempo, 0-0, resultado que só interessa ao Grêmio, ao Imortal, que vai caminhando para mais uma final de Copa do Brasil, mas tem muita coisa para acontecer. O São Paulo tenta se movimentar, o Grêmio vai se defendendo aqui no meio campo, um jogo muito disputado ali no setor de meio campo, no final, falta marcada no meio campo ali do lado esquerdo da defesa do Grêmio, Rafa. Foi o Daniel Alves, chegou ali empurrando o Diego Alves, o Diego Souza, ele valoriza o Diego Souza, vai ficar muita provocação durante a partida. O Daniel Alves é experiente, também gosta de uma provocação, o próprio Diego Souza também é experiente, gosta de provocação, então deu uma valorizada, o Daniel Alves reclamou, mas a falta foi marcada de forma correta e já cobrada pelo Kahneman. Já cobrada pelo Kahneman, o Grêmio tenta buscar um desafogo ali do lado direito, vai fazer um giro por ali o Alisson, vai avançando pela linha de fundo, a marcação do São Paulo é boa, ele tenta jogar, sem o cruzamento, chegou bem o Daniel Alves para fazer o corte, aperta a marcação na saída de bola a equipe do Grêmio, Daniel Alves tenta sair, chegou bem, apertando por ali o Jean-Pierre, olha aí, o Grêmio toque de cabeça, bicicleta para fora! Numa piscada de olho do São Paulo, o Grêmio chegou e chegou com perigo, Rafa. Depois de uma vacilada do Daniel Alves, a bola explodiu no PP, a bola quicou na sequência, o Diego Souza virou e mandou a bicicleta. O goleiro Volpi ficou estático, a bola passou raspando no poste esquerdo e quase o primeiro gol de bicicleta da equipe do Grêmio. 0-0 é o placar nacional, Filipão. Tá certo, 0-0 é o placar nacional, São Paulo e Grêmio. Vem o São Paulo, vem com Daniel Alves, tocou para o Gabriel Sara. Vem tentando jogar do outro lado agora, vai se movimentando por ali, Igor Gomes. Tocou para o Arboleda, tenta avançar pela intermediária, o jogador do Tricolor Paulista. Vai se projetando o Juanfran, a jogada é boa pela linha de fundo, fez o cruzamento, chegou bem para fazer o corte. Diogo Barbosa colocou pela linha de fundo. Chegada boa da equipe do São Paulo, Rafa. E o Matheus Henrique foi cirúrgico no carrinho, conseguiu evitar o cruzamento do Juanfran, botou a bola para a linha de fundo, escanteio para a equipe paulista pelo lado direito de ataque, Filipão. 19 minutos, 20 segundos, 0-0 São Paulo e Grêmio. Vem o São Paulo, tem uma oportunidade de fazer boa figura no campo de ataque, toma a distância Daniel Alves para fazer a cobrança do escanteio, cobrou na marca do pênalti, o toque de cabeça fraquinho, fez bem a defesa, fácil o Vanderlei, Rafa. O Gabriel Sara quase chegou na pequena área, o Vanderlei conseguiu se antecipar, fez a defesa, foi o momento mais perigoso do São Paulo na partida. 0-0 é o placar nacional. 0-0 é o placar nacional, aperta a saída de bola a equipe do Grêmio, Thiago Volpi se atrapalha para sair, mas consegue, Daniel Alves parte para o campo de ataque, tocou para o Tietê, se atrapalha, Tietê conseguiu fazer o corte por ali, o Diogo Barbosa, vem o Grêmio, vem com o Jean-Pierre, o toque é feito para o Diego Souza, avança por ali o Tricolor, a abertura é aqui do lado direito do campo de ataque, tocou mais atrás para o PP, avançou, o Grêmio se movimenta aqui no meio campo, Jean-Pierre faz a distribuição ali no meio campo da equipe do Grêmio, agora o Grêmio recomeça, vai tocando bola com tranquilidade, chegou o Kahneman, rasgou para o campo de ataque, mas aí matou no peito o Juanfran, saiu jogando para a equipe do Tricolor. Se liga aí, torcedor, não perca a hora. 9:53. A epopeia continua, está em seu primeiro capítulo, 20 minutos 39 segundos, lá vem o São Paulo, a jogada é boa, vem com Gabriel Sara, enfiada de bola, chegou para dar o último toque por ali, o Diogo Barbosa afastou o perigo para a equipe do Grêmio. Eu confirmo, 20 minutos 50 segundos, quase 21, São Paulo 0, Grêmio 0. 22 minutos do primeiro tempo em Belo Horizonte, segue América Mineiro 0, Palmeiras também 0. Olha o São Paulo, cruzamento, Juanfran passa por todo mundo, recupera-se por ali o Alisson, faz o giro, recupera-se para a equipe do Grêmio, sai jogando o tricolor gaúcho com o Vitor Ferraz pelo lado direito, vai tentando se defender o Grêmio, vai tentando contra-atacar, e aí na sequência do lance, falta no campo de defesa ainda do Grêmio, ali no meio campo, para a equipe do tricolor gaúcho, Rafa. É, justamente, chegou ali mordendo, bem ali no campo de ataque, na verdade, do São Paulo, o Igor Gomes mordeu o camisa número 20, 10, Jean-Pierre, a bola acabou saindo pela lateral. O árbitro marcou lateral a favor do Grêmio, já cobrado. Já cobrado o lateral, mas recupera essa equipe do São Paulo com Daniel Alves. Tocou curtinho com Gabriel Sara. A jogada tentou ser pelo lado esquerdo. Conseguiu se recuperar. Falhou na marcação a equipe do Grêmio. Vem avançando o São Paulo. Vem com Tietê do lado esquerdo. Tocou mais atrás para o Igor Gomes. Bateu de fora. Defendeu o Vanderlei. Chegada um pouquinho mais aguda do São Paulo, mas o chute saiu fraco, Rafa. É, o Igor Gomes bateu de longa distância, o São Paulo está com dificuldade de penetrar. A tentativa de longa distância é a oportunidade. Bateu de perna direita, direto ali nas mãos do goleiro Vanderlei, que fez a defesa. Encaixou bonito, 0-0 ao placar nacional. 22 minutos 15 segundos do primeiro capítulo, 0-0 São Paulo e Grêmio. Daqui a pouquinho eu vou chamar o André Marques para mais uma intervenção, para mais uma análise desse primeiro tempo de São Paulo e Grêmio. O jogo intercala momentos de futebol pegado com momentos de ataque, bobeadas de lado a lado. Vamos ver o que é que vai acontecer. É o tricolor que se movimenta, é o tricolor paulista, mas aí o Grêmio recupera, vai se movimentando por ali. O Lucas Silva tocou do outro lado, buscando jogada com o Diogo Barbosa. A enfiada de bola é com o Vitor Ferraz. Ele tocou para o Diego Souza e aí o Diego Souza recua de novamente para o Vitor Ferraz. O Grêmio vai se movimentando no meio campo, vai tentando dominar as ações, ter o domínio da posse de bola. Jean-Pierre distribuiu do outro lado, buscando jogada com o Diogo Barbosa. Ele se movimenta, agora a marcação do São Paulo é boa. O Grêmio está tentando buscar o melhor momento ali para penetrar no ataque, na defesa do São Paulo. Mas aí o Grêmio precisou recuar e recomeçar no campo de defesa. Chegamos a 23 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. André Marques, agora a gente está vivendo um momento um pouquinho mais frio do jogo. O Grêmio tentando dominar a posse de bola, mas nesse momento não conseguindo chegar ao ataque da equipe, na defesa da equipe do São Paulo. É porque nos últimos momentos o São Paulo cresceu no jogo, teve alguns ataques, conseguiu jogar. E olha o Grêmio aí, Felipe, daqui a pouco eu completo. Tá certo, André, olha o Grêmio, vem chegando por ali, o Jean-Pierre tocou mais atrás, buscando jogada com o Vitor Ferraz, vai se movimentando por ali o Diego Souza. Diogo Barbosa tocou, recebeu mais atrás por ali o Lucas Silva e aí teve que recomeçar. Vai o Grêmio de novo, Lucas Silva avançou na intermediária, aí teve que fazer o giro, a marcação do São Paulo é boa, ali dois jogadores do tricolor em cima dele, o Grêmio se movimenta e aí perde um pouco mais de velocidade, viu, André? É, perde totalmente a velocidade, preferiu tocar, prender a bola, fazer o jogo passar do que ser mais efetivo. Eu acho que o Grêmio está tentando agora essa estratégia, daqui a pouco vai dar uma beliscada. Vamos ver, olha o Grêmio, vem chegando do lado direito ali o Vitor Ferraz na sequência do lance, Diego Souza, mas o São Paulo conseguiu se defender bem. É só arremesso lateral para a equipe do Grêmio que está apertando a marcação. Vamos chegando a 25 minutos, daqui a pouquinho, 25 minutos do primeiro tempo, 0-0. Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio. É momento de decisão, vale vaga na final da Copa do Brasil. Lá vem o tricolor gaúcho, vem o imortal. A enfiada de bola é boa, invadiu, tocou, chegou bem para fazer o corte por ali. O Arboleda para a equipe do São Paulo. Chegou Vitor Ferraz, o cruzamento foi feito. Thiago Volpi fez a defesa, mas o jogo já está parado, né, Rafa? Justamente, ele marcou uma falta no lance anterior do Lucas Silva em cima do Bruno Alves do São Paulo na grande área. Na hora que ele foi dividir a bola ali bem próxima da pequena, da grande área, a falta foi bem marcada no campo de defesa da equipe paulista. O Volpi vai conversando ali com o Daniel Alves. 0-0 ao placar nacional, Filipão. Se liga aí, torcedor, não perca a hora. 9:57. A epopeia continua, está em seu primeiro capítulo. 25 e 28, São Paulo 0, Grêmio 0. 27 minutos do primeiro tempo, também 0 a 0 para América Mineiro e Palmeiras. Alegria da galera! Nacional. Felipe Rangel. Tá certo, vem o Tricolor, vem com o Arboleda aqui do lado direito, buscou o jogo com o Juanfran, ele recua para Daniel Alves, recomeça para a equipe do São Paulo, o lançamento é feito, era para o Tietê, bobeou a zaga, chegou o Tietê, no último instante o Canelo salva o Grêmio. Foi mal. Na sequência do lance, houve falta, Rafa? Ele acabou botando a mão ali, né? A bola bateu, explodiu na mão do Tietê, quando o Rodrigues tentou despachar a bola para frente, a bola bateu, explodiu no braço do Tietê e o árbitro corretamente parou a jogada. 0-0 ao placar nacional, Filipão. Tá certo. O Tietê chegou com muita imprudência ali, com os braços abertos, né? E acabou assumindo o risco, portanto, falta para a equipe do Grêmio no seu campo de defesa. Vamos chegando a 26 e meio do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. O Grêmio se movimenta no meio campo, vem fazer um giro por ali, Matheus Henrique, tocou mais atrás para o Kahneman, ele fez o lançamento, a jogada é aqui do lado direito, buscando o Vitor Ferraz, chegou bem para fazer o corte por ali, o Léo para a equipe do São Paulo, arremesso lateral para o Tricolor. Vamos a 27 minutos deste primeiro tempo, 0-0 Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio. O jogo acontece no gigante do Morumbi e ao São Paulo só a vitória interessa, e vitória por 2 gols de diferença. Para o Grêmio basta um empate, se o São Paulo vencer por 1-0, vamos ter decisão por pênaltis. E aí, hein, gente, será que a decisão por pênaltis vai ser um bom teste para os cardíacos tricolores de São Paulo e do Rio Grande do Sul? É o que a gente vai ver. 27 minutos e 16 segundos do primeiro tempo, vem o Tricolor, vem pelo lado esquerdo, a enfiada de bola é boa, Tietê apareceu na entrada da área, chegou bem o Kahneman, afastou o perigo, mas insiste o São Paulo na entrada da área, chegou o Lucas Silva, deu toque, deu, afastou o perigo para a equipe do Grêmio, e o São Paulo vai tentando se movimentar aqui no campo de defesa, recomeçar do lado direito, vem Juanfran, dominou, pede por ali o Gabriel Sara, ele prende, Daniel Alves também pede, ele faz uma finta bonita, fez o cruzamento, subiu para fazer o corte por ali o zagueirão, que é o Rodrigues, afastou o perigo, na sequência só arremesso lateral para o São Paulo, Rafa. E cobrou rapidinho o Juanfran. Tá certo, vem o São Paulo, vem com Arboleda e recomeça do outro lado, buscando a jogada por ali com o Luan, vai avançando para a equipe do São Paulo, recebeu novamente Arboleda, aperta a marcação a equipe do Grêmio, ele perde um pouco o domínio, tocou para o Juanfran, rapidinho para o Gabriel Sara, ele faz a finta, Juanfran pede novamente, ele preferiu tocar no meio para o Tietê na entrada da área, tenta avançar, tem 2 jogadores do Grêmio, ele tocou para o Juanfran, o cruzamento é feito, chegou o Kahneman, sobrou para o Tietê, ele faz o corte, Kahneman novamente, insiste o Tietê, o toque é feito, Gabriel Sara para fora! Boa trama de ataque do São Paulo, a defesa do Grêmio se atrapalha, mas a finalização não foi legal, né? Foi a falha do Kahneman, o Kahneman não conseguiu despachar bem, o Tietê ficou com ela, tocou para trás, o Sara, na entrada da grande área, tentou colocar no ângulo direito superior do goleiro Vanderlei, que ficou apenas olhando, a bola passou raspando cuidadosamente e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Vanderlei, já cobrado. Tiro de meta para o Grêmio. Vamos aos 28 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. Vem o Grêmio, vem pelo lado esquerdo do campo de ataque. Avança por ali o camisa 32 da equipe tricolor, o Diogo Barbosa. Tocou do outro lado, vai tentando buscar jogada a equipe do Grêmio. Se movimenta por ali Jean-Pierre, faz o domínio Lucas Silva, fez o giro para cima de 2 jogadores do São Paulo, conseguiu achar um espaço, tocou do outro lado no campo de ataque, o Grêmio faz, gira para cá, gira para lá e não consegue avançar um ataque do São Paulo, mas por enquanto é um resultado que lhe favorece. O toque de cabeça ali no meio campo, muito forte, veio chegando aqui o Thiago Volpi para fazer a defesa e já sai jogando do outro lado. Vamos chegando a quase 30 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. Tem falta para o São Paulo no meio campo, Rafa. A falta desnecessária ali, chegou o zagueiro Rodrigues e deu um toquinho por trás ali pelo lado esquerdo de ataque do São Paulo em cima do Léo. Falta já cobrada, o São Paulo tem pressa, precisa da vitória. precisa da vitória e avança pelo lado esquerdo. Gabriel Sara fez a abertura do outro lado, buscando jogada com o Léo. Avançou o tricolor, tocou mais atrás. Chegou por ali o Luan, recebeu, faz o lançamento. A jogada é aqui do lado esquerdo. Léo chegou, tentou o cruzamento ali da lateral, do bico da grande área. Conseguiu se safar a equipe do Grêmio, tentou se recuperar. Falta marcada, né, Rafa? Foi a falta do Arboleda. O Arboleda tá nervoso, mas ele chegou muito desengonçado na bola e acabou acertando ali o camisa 7, Matheus Henrique. Ele acabou desequilibrando ali o jogador da equipe do Grêmio. E o Kahneman depois ficou na bronca, reclamou com o Arboleda, mas tudo moralizado. No campo de defesa da equipe do Grêmio, falta para a equipe tricolor gaúcha, 0-0 placar nacional. Se liga aí, torcedor, não perca a hora. 10 horas e 3 minutos. A epopeia continua, está em seu primeiro capítulo, 31. São Paulo 0, Grêmio 0. Já na Arena Independência, 32 minutos do primeiro tempo, América Mineiro 0, Palmeiras também 0. Show de bola nacional. Felipe Rangel. Vamos juntos em busca da cadência perfeita. Tem falta para a equipe do Grêmio no campo de defesa, né, Rafa? Justamente no campo de defesa, e demora agora o Grêmio a cobrar. Demora bastante. Tá com o resultado debaixo do braço. Cobrou agora rapidinho, 0-0 ao placar nacional. Tá certo. Ô André Marques, esses 31 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho eu te chamo, porque o Grêmio tentou apertar, mas ali o Juanfran conseguiu sair. André, esse é um tipo de jogo que favorece o Grêmio, que está com uma vantagem no empate, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o Fernando Diniz está doido para que chegue o intervalo para dar uma arrumadinha nesse time do São Paulo, que já até teve oportunidades. Na última, o Gabriel Sara chutou por cima, teve uma boa chance. Mas o Grêmio é muito perigoso quando tem a posse de bola e quando ataca. A defesa do São Paulo está levando um aperto. Lá vem o São Paulo, vem Gabriel Sara, o cruzamento é feito, chega bem o Kahneman, estica a perna, bota pela linha de fundo, chegou bem o tricolor agora, Rafa. Dessa vez ele foi muito bem o Kahneman, vacilou na jogada passada, dessa vez deu um toque ali e botou a bola pra linha de fundo. E começa a chover no Morumbi, Filipão. Começa a chover no Morumbi. Chove fraco, mas isso faz diferença. Toma a distância, Daniel Alves, cobrou na marca do pênalti, toque de cabeça pra fora. Subiu ali o Gabriel Sara para fazer o toque de cabeça, aquele do primeiro pau, aquele para surpreender, mas não teve direção, né, Rafa? Ele acabou cabeceando, ele se antecipou bem, ele surpreendeu a zaga do Grêmio, mas a cabeçada não saiu como ele queria um pouco mais raspada a bola na cabeça dele, a bola pegou em cheio, a bola acabou indo direto para a linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Vanderlei. 0-0 é o placar nacional, Filipão. 0-0 é o placar nacional. São Paulo e Grêmio. Decisão de vaga na final da Copa do Brasil. Vamos passando dos 33 minutos do primeiro tempo. O Fernando Diniz está bravo com a arbitragem, né, Rafa? Ele está reclamando bastante, o Fernando Diniz. E o Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida, o árbitro do Rio de Janeiro, chegou ali e deu uma bronca. E disse, é o último, o próximo vai tomar cartão, hein, Diniz? Pois é, isso faz diferença. Olha o Grêmio, vem apertando por ali a jogada com o Jean-Pierre. Vai apertando a marcação, a equipe do São Paulo vai tentando fazer fila na sequência do lance. Afasta a zaga, mas afasta com falta e agora está começando a fechar o tempo ali, hein, Rafa? É verdade, reclamação de um lado, falta dura do outro. Kahneman cobra ali um cartão para o jogador do São Paulo. Os jogadores do São Paulo também chegam ali, fazem uma pressão na arbitragem. O Bruno Arleu pede para os jogadores se afastarem. O capitão do Grêmio também vai conversando ele com o Bruno Arleu de Araújo, que vai pedindo para se acalmar. O próprio Renato Gaúcho está ali também tentando fazer a pressão, mas o fato é que quem sofreu a falta foi o camisa número 23, o Alisson. O Alisson partiu ali para cima do Arboleda e o Arboleda deu um toquinho por baixo. Na sequência, o que aconteceu? O camisa número 13, Luan, chutou a bola em cima do Alisson. Esse chute é que provocou a confusão. Os jogadores do Grêmio partiram para cima, do São Paulo disseram que é uma pressão da equipe do Grêmio. O Bruno Arleu não entrou na de ninguém, por enquanto não deu nenhum cartão amarelo nessa jogada e a falta foi aplicada pelo lado esquerdo de ataque. Jean-Pierre na bola. Toma a distância, Jean-Pierre, para fazer a cobrança da falta. Está tudo tranquilizado a partir de agora. Realmente, não foi a falta em si que gerou a confusão, foi o que aconteceu depois dela. Toma a distância, Jean-Pierre, para fazer a cobrança no bico da grande área. Bateu direto, defendeu o Thiago Volpi. Todo mundo achou que ele ia jogar no tumulto, ele tentou um chute direto, mas não foi bem sucedido, né, Rafa? Bateu por baixo, o Vitor Ferraz tentou chegar junto com o Lucas Silva, mas a bola foi direto para a mão do goleiro, para as mãos do goleiro Volpi, que já ligou o contra-ataque. Lá vem o São Paulo, vem do lado esquerdo, vai fazer o giro por ali o Igor Gomes. Vai tentando recuar agora para a intermediária. Chegou bem na marcação agora a equipe do Grêmio. Inverteu do outro lado na meia-direita com o Juanfran. Tocou para o Daniel Alves, agora curtindo uma de lateral. Daniel Alves tocou mais atrás, agora o São Paulo perdeu um pouco de velocidade. Arboleda avançou pela intermediária, tocou de volta para Daniel Alves. O cruzamento é feito em cima do Jean-Pierre. Voltou para o Daniel Alves, aperta a marcação por ali o Jean-Pierre, é camisa 10 contra a camisa 10, na sequência, levou a melhor a camisa 10 do tricolor paulista, do dono da casa, movimenta-se agora tentando jogar no lado direito, Léo avança para a equipe do São Paulo, avança para cima da marcação do camisa 23 do Grêmio, que é o Alisson, que está curtindo uma de lateral ali na marcação, chegou bem, esticou a perna, botou pela linha lateral, agora o lateral do São Paulo vai direto para a área, toma distância o Léo para fazer a cobrança, o Grêmio se defende, o tricolor precisa da vitória, aí ele resolveu cobrar um pouquinho mais atrás, buscando jogada com o Igor Gomes, tocou pro Daniel Alves, sempre se movimentando dos dois lados, tentou, tocou pro Tietê, bobeou, chegou bem para fazer o corte por ali o Lucas Silva. O Grêmio se safa, joga com tudo para cima, para pro campo de ataque, mas não tem ninguém para contra-atacar do outro lado da equipe do Grêmio. Aperta o São Paulo, avança, vem com o Tietê na intermediária, ele faz um toque, ele perdeu a passada, tocou tudo errado, mas na sequência do lance, o São Paulo deu sorte. O Juanfran tentou tocar para o Léo. No meio do caminho tinha uma perna gremista, Rafa. Que era do Matheus Henrique. Fez o corte no momento do passe, que tinha caminho certo, que tinha direção certa, que era o Luan, camisa 13, que vinha caindo pelo lado direito de ataque da equipe paulista. Escanteio para o tricolor paulista. Ele, Daniel Alves, na bola. Toma distância então Daniel Alves para fazer a cobrança do escanteio. Renato Gaúcho faz aí as suas orientações. Toma distância Daniel Alves. Jogou na marca do pênalti. Subiu bem o Rodrigues para fazer o corte para a equipe do Grêmio. Insiste o Grêmio. Tenta sair jogando no contra-ataque. E o Juanfran matou a jogada. É falta para o Grêmio, Rafa. Ele tomou cartão amarelo. Pediu, né? Na verdade, ele fez intencionalmente. Ele viu. Ele não tem tanta velocidade. Puxou o jogador do Grêmio e matou o contra-ataque. Cartão amarelo para o Juanfran, falta já cobrada. Falta já cobrada, lá vem o Grêmio na intermediária. Outra falta, não, o árbitro não marcou dessa vez. Segue o jogo, segue com Daniel Alves para a equipe do São Paulo. Avança pelo meio campo, tocou para o Igor Gomes. Do Igor Gomes ali do outro lado buscando a jogada com o Gabriel Sara. O São Paulo se movimenta no meio campo, aperta a marcação. A equipe do Grêmio tem um monte de gente de azul ali. O São Paulo teve que se virar. O jogo está pegado no meio campo. O São Paulo se movimenta, vai com o Arboleda aqui. Sempre na meia-direita, tocou pro Daniel Alves, projeta-se Juanfran, ele rompe a linha que divide o gramado, tocou pro Tietê, recebeu de volta Daniel Alves, recomeça para a equipe do São Paulo, ainda no campo de ataque, tocou curtinho para o Luan. Luan se movimenta, toca pro Arboleda, aí o São Paulo não tem objetividade. Daqui a pouquinho o André Marques vai falar um pouquinho sobre essa sequência aí da equipe do São Paulo. Tem o domínio do jogo, mas não consegue ter jogadas mais agudas. E aí, a marcação do Grêmio é muito boa, viu, André? Eles estão tentando de um lado, tentando do outro, mas não estão sendo bem sucedidos, André. Com certeza, não estão sendo bem sucedidos, mas tem que buscar o caminho. São Paulo chegando aí. Lá vem o São Paulo, vem com o Igor Gomes, o cruzamento é feito na marca do pênalti, o toque de cabeça fraco. Chegou bem, com facilidade o Vanderlei para fazer a cobrança. Prossiga, André. O São Paulo está tentando de toque em toque abrir um espaço no Grêmio. Pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio, direito do ataque do São Paulo, o espaço é maior. O Renato está tentando corrigir ali no setor do Diogo Barbosa, já inverteu os dois ponteiros de lado em duas oportunidades, não conseguiu ainda. Mas o São Paulo não está conseguindo concluir também. Isso está atrapalhando muito a vida. Vamos ver. Lá vem o São Paulo, mas o Grêmio já se movimenta bem. Chegou bem o Jean-Pierre para fazer o corte. Tocou para o Lucas Silva, aperta a marcação. A equipe do São Paulo se vira bem, o Lucas Silva. Sai jogando do outro lado, buscando a jogada com o Kahneman. O Grêmio se movimenta no campo de defesa. Vamos chegando a 39 minutos. O São Paulo marca a saída de bola. Chegou bem para fazer ali o Luan. Não consegue dar prosseguimento à jogada da equipe do São Paulo. O lançamento da equipe do Grêmio é feito do lado direito. O Vitor Ferraz tentou ligar rapidinho ali o Diego Souza. E o Diego Souza sofreu falta, Rafa? Chegou por trás. Ali o Vitor Ferraz empurrou, ou melhor, chegou ali por trás o Juanfran e empurrou o jogador do Grêmio, o Diego Souza. O Diego Souza agora vai ficar reclamando de tudo. Ele já é um jogador catimbeiro, ele gosta desse tipo de jogo, dessa rivalidade. Então ele acaba provocando essa rivalidade durante a partida, né? Ele gosta de acirrar os ânimos, deixa a partida bem agitada. Então ele fica reclamando, mas foi uma falta normal. Sofreu um empurrão por trás, a falta foi marcada pelo lado direito de ataque. Lá vem ela, André. Ô, Filipão. Lá vem bola para a área da equipe do São Paulo, lá vem o Grêmio. Vamos chegando a 40 minutos do primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. Lá vem o Imortal, a falta cobrada por Jean-Pierre na entrada da área, o toque de cabeça, raspou por ali, o último toque foi do jogador do Grêmio, segundo a arbitragem, é só tiro de meta, Rafa. É, na primeira vista, assim, para mim foi escanteio. O Kahneman cabeceia, a bola bate nas costas do jogador Bruno Alves e vai para a linha de fundo. O árbitro interpretou que a bola foi direto para a linha de fundo, deu tiro de meta, já foi cobrado 0-0 ao placar nacional. Se liga aí, torcedor! Não perca a hora! 10:13. A epopeia continua. 40 minutos 44 segundos do primeiro capítulo. São Paulo 0, Grêmio 0. 42 minutos na Arena Independência. América Mineiro 0, Palmeiras também 0. Futebol Nacional. Felipe Rangel. Vamos juntos em busca da cadência perfeita. A gente mostra pra você. Lá vem o São Paulo em busca dela. O lançamento é feito na entrada da área. Juanfran chegou bem pra fazer o corte. O Kahneman saindo jogando pra equipe do Grêmio. O Grêmio tenta ir rapidinho pro contra-ataque. Jean-Pierre cadenciou o jogo. Puxou mais atrás pro Rodrigues. Ele faz o lançamento. Chegou bem por ali. O camisa 25 do Grêmio, que é o PP. Avançou na entrada da área. Bateu cruzado pra fora! Ele puxou pro pé direito e bateu com estilo, mas foi pra fora, Rafa. Quase faz um golaço, foi nas costas ali do Arboleda, ele domina, parte pra cima do Arboleda, puxa pro meio, bate de perna direita, tentando o ângulo esquerdo do goleiro Thiago Volpe. O Thiago Volpe foi nela, a bola passou triscando a trave esquerda e foi pra linha de fundo. Tiro de meta já cobrado, 0-0 ao placar nacional. Agora eu vou até perguntar para o André Marques, porque aqui na escalação o Arboleda está como zagueiro e o Juanfran como lateral, mas o Juanfran está se movimentando mais, está até aparecendo do outro lado, e na prática é o Arboleda que está atuando como lateral, né, André? É, tem modificações. O São Paulo ninguém joga preso, os caras vão se alterando em termos de posição. É o esquema do Fernando Diniz, o Daniel Alves uma hora vai para o lado esquerdo, atua como meia por lá, outra hora cai aqui na direita, muita movimentação, mas não está dando certo não. Lá vem o São Paulo, a jogada é com Gabriel Sara, chega bem para fazer o corte o Rodrigues. O Rodrigues, zagueirão do Grêmio, que está substituindo o Jeromel, começou um pouco claudicante, mas vai se ajeitando, né, Rafa? Ele foi cirúrgico agora, porque se ele não chegar por baixo, o Brenner chegaria na bola primeiro. Chegou primeiro, botou a bola para a linha de fundo, esse canteiro para o São Paulo, canto esquerdo de ataque, Daniel Alves na bola. Toma a distância Daniel Alves para fazer a cobrança para a equipe do São Paulo. Vamos a 42, quase 43 do primeiro tempo. 0-0 São Paulo e Grêmio. Partiu Daniel Alves, cobrou no primeiro pau. Subiu o Vanderlei. Falta na sequência, Rafa. Justamente não, o árbitro mandou seguir. Mandou seguir. Olha aí, vem o São Paulo novamente. Agora a jogada é pelo lado direito. Juanfran apareceu na linha de fundo, fez o cruzamento, toque de cabeça, chegou bem para fazer o corte por ali. O Vitor Ferraz afastou o perigo para a equipe do Grêmio e é só lateral para a equipe do São Paulo, Rafa. É ele que é pequenino ali, o Vitor Ferraz levou a melhor em cima do atacante do São Paulo, que tentava ali o cabeceio, o Igor Gomes. Ou melhor, o jogador de São Paulo, Igor Gomes. Só que quem ficou caído ali foi o Vanderlei. O Vanderlei dividiu a bola pelo alto na jogada anterior, acabou trombando com o jogador do São Paulo, que era o 30 Brenner, e acabou levando a pior. Vai ganhando um tempinho também, vai esfriando o jogo, finalzinho da primeira etapa, 0-0, empate no Morumbi. Vantagem que o resultado que vai dando a classificação para o Grêmio, Filipão. Tá certo, por enquanto o Grêmio vai se classificando. Rapaz, a sequência do lance ali foi um subindo ali nas costas do outro, Vanderlei fazendo corte, jogada muito confusa essa. 44 minutos do primeiro capítulo dessa epopeia. São Paulo 0, Grêmio 0 por enquanto. O Grêmio vai se classificando para a final da Copa do Brasil. Mas o São Paulo quer aproveitar a boa fase e avançar e tentar conquistar pela primeira vez esse título. Mas nesse lance aí no meio campo, falta que favorece o Grêmio, Rafa. Justamente. E sem pressa nenhuma o Grêmio, né? Vai levando vantagem na partida. 0-0, venceu o jogo de ida por 1-0 na arena do Grêmio. Agora, qualquer falta, qualquer cobrança de bola parada demora muito a cobrar. Já cobrado, Filipão. Já cobrado, mas foi uma pedrada ali para o Jean-Pierre, que não conseguiu ter domínio, né? É verdade, mal batido, forçou muito, a bola saiu pela lateral, lateral já cobrado pelo São Paulo. Já cobrado, São Paulo tenta sair jogando ali no campo de ataque, afastou a defesa do Grêmio, no bate-rebate, é outro arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Vamos chegando a 45 minutos do primeiro tempo, vai ter acréscimo. Quanto tempo de acréscimo? Mais três. Então vamos a 48 nesse primeiro tempo, 0-0 São Paulo e Grêmio. O Grêmio cobra o arremesso lateral com o Diogo, avançou. Fez bem o toque de cabeça por ali o Arboleda. O bate-rebate no meio-campo. Vai sobrar para o Daniel Alves. O Arboleda se chocou ali com o Daniel. O São Paulo tenta se movimentar no meio-campo. Partir para o campo de ataque. Chegou bem o Lucas Silva para fazer o corte. Fez o giro e sai jogando para a equipe do Grêmio. Tocou na direita com o Vitor Ferraz. Ele vai avançando ali pelo lado. Tocou curtinho para o Jean-Pierre. Vai avançando e aí tocou errado. É só arremesso lateral para a equipe do Grêmio. O Grêmio vai tentando chegar de pouquinho em pouquinho, vamos chegando a 46 do primeiro tempo, um tipo de jogo que está favorecendo o Grêmio. O Grêmio toca ali do lado direito, Vitor Ferraz tocou para o camisa 29, que é ali o Diego Souza, chegou bem para afastar o perigo a equipe do São Paulo. Na sequência do lance, o Tietê sofreu falta, Rafa. É, ele acabou sendo puxado ali pelo Lucas Silva. O Lucas Silva disse, realmente fiz a falta. Ele matou o contra-ataque do São Paulo, poderia ter tomado o cartão amarelo. Já cobrou o São Paulo, tem pressa, vai para ataque. Parte para a equipe do São Paulo, vem com o Arboleda agora do lado direito, projeta-se o Juanfran, ele preferiu fazer o giro para o Daniel Alves, avançou pela intermediária, tocou para o Luan, ele tentou dar um elástico ali para cima da marcação da equipe do Grêmio, tocou para o Arboleda, do Arboleda para o Juanfran, ali perto do bico da grande área, na lateral, tocou para o Daniel Alves, do Daniel Alves para o Tietê, a jogada é boa, Gabriel Sara avançou, bateu cruzado, chegou bem para fazer o corte por ali o Diogo Barbosa. Cedeu o escanteio, boa jogada da equipe do São Paulo, escanteio para o tricolor paulista, Rafa. E foi ali que tentou o chute cruzado, o Igor Gomes chegou na marcação, o Matheus Henrique botou a bola para a linha de fundo, na sequência o Igor Gomes protegeu e deixou a bola sair, escanteio para a equipe paulista, pelo lado direito o Daniel Alves. Toma distância Daniel Alves para fazer a cobrança do escanteio, se defende aí a equipe do Grêmio, vai para cima o tricolor paulista, bateu Daniel Alves no segundo pau, toque de cabeça, mas está parado o jogo, né, Rafa? É, a falta em cima do Kahneman ali, chegou empurrando o jogador do Grêmio, o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo, a falta foi bem marcada, finalzinho da primeira etapa, empate por 0-0, que vai deixando o Grêmio na próxima fase, na final da Copa do Brasil, Filipão. É, esses primeiros 45 minutos vão favorecendo o imortal tricolor gaúcho, que vai tentando se credenciar a mais uma final. Terminou do outro lado, né, Luiz Ferreira? Isso mesmo, fim do primeiro tempo na Arena Independência, América Mineiro 0, Palmeiras 0, jogo bem equilibrado e poucas chances de gol, Felipe. Tá certo, Luiz Ferreira, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa semifinal da Copa do Brasil. De um lado, São Paulo e Grêmio tricolores, do outro, América Mineiro e Palmeiras, times de verde decidindo do lado de Minas Gerais. Lá vem o São Paulo, o lançamento é feito, Igor Gomes preparou, Bremer na entrada da área, mas chutou mal dessa vez. Apita o árbitro, Bruno Arleu de Araújo, fim do primeiro capítulo dessa decisão. São Paulo 0, Grêmio 0, resultado que favorece o imortal. Vamos às primeiras impressões desses 45 minutos com o repórter Maneiro. Rafael Monteiro. 0 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. O técnico Fernando Diniz tem no banco de reservas, camisa 40, Thiago Couto, 41, Júnior, 2, Igor Vinícius, 4, Diego Costa, 32, Rodrigo, 25, Rodrigo Nestor, 15, Hernanes, 12, Vitor Bueno, 22, Rojas, 38, Paulinho Boia, 17, Trellis e também o camisa 18, o Toró. Já o técnico Renato Gaúcho tem como opção no banco de reservas o camisa número 1, Paulo Vitor, 35, Wanderson, 44, Juan, 28, Paulo Miranda, 12, Cortez, 15, Darlan, 20, Tassiano, 46, Isaac, 11, Everton Cardoso, 39, Guilherme Azevedo, 47, Ferreira e o camisa número 19, Diego Churin. Filipão? Tá certo, vão acontecer substituições com certeza no próximo capítulo dessa história e a gente vai noticiar tudo aqui pra você. Os primeiros 45 minutos já foram. São Paulo 0, Grêmio 0, vamos à análise de André Marques. Daqui a pouquinho, André. Daqui a pouquinho o André comenta pra gente os primeiros 45 minutos, porque o Luiz Ferreira pede passagem nesse intervalo, né, Luiz? Luiz Ferreira é nacional. Olha, Felipe, se São Paulo e Grêmio fizeram um jogo bastante movimentado nesses primeiros 45 minutos no Morumbi, o primeiro tempo entre América Mineiro e Palmeiras foi muito pegado, muito estudado e quase sem produção ofensiva e criatividade. Zero para um lado, zero para o outro. O Lisca, que já teve que fazer uma primeira mudança por lesão, o Zé Ricardo, que não é o treinador, entrou no lugar do Flávio. Mas a equipe do Palmeiras jogou muito, com bolas trocadas ali no campo de defesa, entre o Gustavo Gomes e o Everton. Enfim, poucas chances de gol, apenas uma chance de gol para cada lado. É, uma outra informação do esporte mundial, Felipe, a gente está 0-0, a gente vai acompanhar o segundo tempo de América Mineiro e Palmeiras. O Lewis Hamilton, ele vai receber o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico e passará a ser chamado de Sir Lewis Hamilton. A informação foi divulgada hoje pelo próprio site oficial da Fórmula 1 e por diversos veículos de comunicação lá do Reino Unido. Com a honraria, Hamilton passa a ser um dos poucos britânicos com o título de real, com título de Sir, com título real nessa categoria, na categoria Fórmula 1. Além deles, Jack Stewart, Stirling Moss, Frank Williams e Patrick Head também receberam o título. Jack Brabham, australiano, também recebeu, já que a Austrália integra a Commonwealth, a Comunidade Britânica de Nações. Outras partes, a gente teve a vitória do Juventude 2-1 em cima da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos acabando, ano terminando, e eu estou ansioso para ouvir a análise do André Marques. Tá certo, então vamos destrinchar o que aconteceu nesses primeiros 45 minutos da decisão da vaga final da Copa do Brasil com André Marques. Qual foi a cadência desse primeiro tempo, hein, André? Valeu. O Felipe, aliás, Felipe, o jogo não foi bom, né? O primeiro tempo de São Paulo e Grêmio ficou muito abaixo daquilo que se imaginava em termos de duas equipes tão boas, tão qualificadas nesse momento no futebol brasileiro. Semana passada eu também tive a oportunidade de comentar o jogo de ida, que foi em Porto Alegre, e o primeiro tempo também deixou muito a desejar. O segundo até melhorou, as equipes criaram mais e acabou sendo um jogo interessante nos 45 minutos finais. Vamos ver agora, né, no Morumbi. Tudo bem, é jogo de mata-mata, é partida nervosa mesmo, não costuma ter muitos gols esse tipo de jogo, mas acho que São Paulo e Grêmio podem muito mais. É, o São Paulo, sem o Luciano, é um grande desfalque? É, mas sinceramente o Tietchan não entrou bem no jogo. Imagino que o Fernando Diniz, nesse intervalo, ele vai pensar numa alternativa para melhorar essa situação. Ele tem jogadores que talvez deem um pouquinho mais ao São Paulo no segundo tempo. Próprio Vitor Bueno, talvez o Toró, que tem entrado bem na equipe. O Hernandes para dar, como você fala, Felipe, uma cadência no meio campo do São Paulo. É um jogador experiente, um jogador compromissado com o tricolor paulista. Fato é que do jeito que está, o São Paulo não vai chegar onde quer. É, não está conseguindo criar. Teve uma jogada que eu considero um pouquinho mais perigosa, que foi na finalização do Gabriel Sara nesse primeiro tempo. De resto, as melhores chances foram do Grêmio, que teve menos a bola, é verdade, mas a gente não viu aquela diferença discrepante de posse de bola que o São Paulo costuma ter nas suas partidas. Semana passada, por exemplo, o São Paulo, em determinada parte do jogo, tinha quase 70% de posse de bola, mesmo jogando em Porto Alegre. Dessa vez é um pouco diferente. Não tenho aqui o número exato, o Luiz Ferreira pode até me ajudar se tiver os números da posse de bola, mas acho que o São Paulo não passou de 55, 60. Imagino que não tenha passado disso. Passou? E muito. Passou e muito. Passou e muito. Os números são do SofaScore, que faz um trabalho bacana de estatísticas, de posicionamento. Posse de bola, 67% para o São Paulo e 33% para o Grêmio. Aí algumas informações interessantes para você. Finalizações, 7-7. Finalizações no gol, 3 para o São Paulo. Até estou achando estranho que nenhuma para o Grêmio. 4 finalizações para fora do São Paulo. Na trave não conta, então? Eles não contam na trave, é o critério deles. Gol é gol, trave é trave. É o critério deles. Finalizações para fora. 4 do São Paulo, 6 do Grêmio. Chutes travados, nenhum do São Paulo, 1 do Grêmio. Agora começa a ficar interessante. O São Paulo trocou 310 passes ao longo desse primeiro tempo. De certos, 310, acertou 267, que dá um acerto de 86%. Já o Grêmio, 154 passes, menos da metade dos passes trocados pelo Grêmio, e acertou 73%, 112. O que denota que o São Paulo está com mais posse de bola, está passando mais, só que aquela posse de bola do popular complexo de arame liso. Cerca, cerca, passa, passa, e não consegue agredir. Escanteios, 5-2 para o São Paulo. Faltas, 12-6 para o São Paulo. Bastante falta, hein? 12 faltas do primeiro tempo, 18 faltas do primeiro tempo, dá bastante falta. Um cartão amarelo para cada um, André. Mas o jogo está menos pegado do que semana passada. Semana passada não teve jogo no primeiro tempo, Daniel Alves querendo apitar, o Diego Souza também, e o Marcelo de Lima Henrique, que nós ouvimos hoje aqui, entrevista exclusiva, no programa No Mundo da Bola, mais cedo aqui na Rádio Nacional, foi o árbitro daquele jogo. Bem, a posse de bola então do São Paulo foi muito parecida com a da semana passada, mas não foi efetiva. O São Paulo, em Porto Alegre, perdeu duas chances claras, uma com o Brenner e uma com o Luciano, chances claríssimas mesmo, frente a frente com o goleiro Vanderlei, daquelas que não se pode desperdiçar. E hoje, quem perdeu essa chance que não se pode desperdiçar foi o Grêmio. Semana passada, o São Paulo pagou a conta, perdeu essas chances e o Grêmio, em uma bola do Diego Souza de extremo oportunismo, fez o gol. Vamos ver como será no segundo tempo hoje no Morumbi, porque a grande chance dessa primeira etapa veio de um escanteio. Uma cobrança de escanteio do lado direito. O zagueiro do Grêmio, o Rodrigues, deu uma parada de cabeça. E o Vitor Ferraz, praticamente na pequena área, teve tempo de pensar, de decidir a melhor finalização possível, e errou. Porque um lance como esse, ele não tem como errar, ele não pode errar numa partida mata-mata. Cara a cara, com o pé esquerdo, que não é o bom, ele chutou no poste esquerdo do Thiago Volpe, que nesse primeiro tempo também não fez grandes defesas. O outro grande lance do Grêmio foi um lance plasticamente muito bonito. E a bola passou bem próxima ao gol. Uma bicicleta maravilhosa do Diego Souza, que é o jogador mais perigoso da equipe gaúcha. Tenta fazer aquele trabalho de pivô, irritar a zaga adversária, no caso a zaga do São Paulo, e está conseguindo. Até então está conseguindo. Se tivesse que haver um vencedor nesse primeiro tempo, apesar da posse de bola gigantesca do São Paulo, seria o Grêmio. O Grêmio seria o vencedor nesse primeiro tempo, foi muito mais efetivo quando teve a posse de bola, tentou mais o gol do que o São Paulo. Eu disse aqui, o Fernando Diniz pode corrigir essa situação, melhorar a equipe dele, que vai tendo uma temporada muito boa, de repente colocando o Vitor Bueno ou o Toró, quem sabe até o Hernanes mesmo, para dar uma liga nesse meio campo, que não funcionou. O Daniel Alves está muito marcado. O Tietchan não conseguiu criar. O Luan, o Igor Gomes e o Gabriel Sara são jogadores muito jovens. A gente espera muito deles pela temporada brilhante que eles vão fazendo. Mas nem sempre vão funcionar. Os jogadores do Grêmio, apesar de jovens também, são um pouquinho mais cascudos. O Matheus Henrique e o Jean-Pierre são titulares desde o ano passado. O Grêmio ano passado chegou nas quartas da Libertadores, não, chegou nas semifinais da Libertadores e caiu para o Flamengo. Bem ou mal, isso dá uma experiência maior de competição, principalmente de mata-mata. Então o meio campo do Grêmio nesse primeiro tempo engoliu do São Paulo. Lucas Silva marcando muito bem, Matheus Henrique e Jean-Pierre também dentro das suas possibilidades. O Jean-Pierre pode mais pelo potencial que tem, pela qualidade técnica que tem, mas está dentro da movimentação pedida pelo Renato Gaúcho. PP é mais um jogador que pode aparecer mais. Gostei do Alisson no primeiro tempo. Está voltando hoje a ser titular e conseguiu desempenhar um bom papel. O PP é aquele cara que a gente espera mais. Até no cara a cara, no quem é quem aqui no nosso pré-jogo, o Rafael Monteiro falou do PP, que é um jogador com potencial, com futuro de seleção brasileira. E eu concordo com ele. Mas está faltando você aparecer mais, PP. Está faltando aparecer um pouquinho mais no jogo. Acho que o Grêmio, se mantiver a pegada e conseguir controlar o São Paulo como fez no primeiro tempo, controlar as oportunidades, no caso que seriam mais claras do São Paulo, dificilmente o Grêmio vai sofrer um gol, só numa bola vadia, porque o São Paulo não está conseguindo espaço para entrar na área tricolor. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. O Grêmio, o Renato, se quiser fazer alguma mudança, de repente o Ferreira, que no último jogo entrou muito bem, fez a jogada do gol do Diego Souza, entrou pela ponta direita, mas por enquanto ele não precisa. Acho que uma mudança no time do Renato para esse segundo tempo seria a possibilidade de entrada do Darlan, mas aí só em caso de cansaço por parte do Matheus Henrique ou mesmo do Lucas Silva. Acho que o Renato não mexe tão cedo, mas tem aí algumas possibilidades. O próprio Everton, ex-São Paulo, que já não joga bem desde a época do Flamengo, está hoje no banco, seria uma possibilidade para o segundo tempo. O Tassiano, torcedor do Grêmio, não gosta, mas teve um papel importante no jogo da semana passada. Enfim, são algumas possibilidades. Olhando para os bancos de reservas, o Fernando Diniz hoje eu vejo com opções um pouquinho melhores. Até centroavante ele tem, se quiser, tem o Trelles, que não joga há algum tempo, mas é um centroavante, você cruza a bola para a área e ele está lá. Normalmente aparece muito bem no jogo. Bom, eu acredito que no segundo tempo as coisas vão mudar. Conversando com o pessoal das antigas, né, eles sempre falam, o jogo é um no primeiro tempo e é outro no segundo. E eu acredito muito nessa máxima. Porque aquele tempinho, esses 15 minutos que estamos vivendo agora, os treinadores, eles atuam ativamente. O bom treinador, ele ganha o jogo no intervalo. Um jogo como esse, de mata-mata, o Renato, lógico, ele está ali para se defender, de repente partir numa bola, numa boa, para fazer um gol. Eu acho que se o Grêmio sair na frente, improvável o São Paulo modificar o cenário, porque aí o Grêmio vai ter o contra-ataque e vai matar o jogo. Agora, se o São Paulo sai na frente, aí vamos ter muita emoção, porque o Grêmio, ele sabe se defender, e aí possivelmente teremos uma disputa por pênaltis. Olhando para o jogo agora, como ele está se desenhando, se a pegada for parecida com a do primeiro tempo, vamos ter no máximo um gol no segundo tempo, seja lá para quem for. Agora, se os técnicos trabalharem intensamente e o quadro mudar, podemos ter qualquer coisa, porque as duas equipes são fortes, são duas grandes equipes do futebol brasileiro, não só pela história, mas pelo momento. O Grêmio, vivo na Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Campeonato Brasileiro, se talvez tivesse jogado sempre com os titulares, sempre apresentando o que tem de melhor, teria uma condição melhor hoje para brigar pelo título? Não tem, é verdade, mas tem condições de G4. E o São Paulo, que faz uma temporada brilhante, muito mérito do Raí, do Alexandre Pássaro, que mantiveram o Fernando Diniz. Todo torcedor do São Paulo gostaria de ver a demissão do Fernando Diniz na eliminação primeiro da Libertadores e depois também da Sul-Americana. O São Paulo não tem tradição em Copa do Brasil, e a gente já falou sobre isso aqui. E imagino que isso incomode muito dirigentes, torcedores, um pouco menos os jogadores, que não são tão ligados em história como são torcedores e dirigentes. Claro, querem o melhor, mas não se ligam nos números, nessa parte da história, na questão do passado. Mas imagino que o São Paulo volte para o segundo tempo com outra pegada, buscando mais o gol, e vai dar espaço. Se o Grêmio souber aproveitar, pode sair classificado. Vai ser um grande jogo no segundo tempo, tanto São Paulo quanto o Grêmio, para mim, imprevisível, viu, Felipe Rangel? Tá certo, André. Toda a análise desse primeiro para o segundo tempo de São Paulo e Grêmio. É hora de decisão. Vamos ao capítulo final dessa história. Felipe. Grêmio e São Paulo. Diga lá, Luiz Ferreira. A bola já está rolando na Arena Independência para o segundo tempo de América Mineiro 0, Palmeiras também 0. Tá certo, e a bola vai rolar também no Morumbi. A saída pertence à equipe do Grêmio. Vamos à decisão da vaga na final da Copa do Brasil. Do lado de São Paulo, São Paulo e Grêmio, os tricolores. Do lado de Minas Gerais, jogo no Independência, o duelo dos times de verde. Rola a bola! Boa viagem, meu povo! Rádio Nacional. Felipe Rangel. Vamos juntos em busca da cadência perfeita. Quer saber? Vem com a gente que a gente te mostra. São Paulo e Grêmio.